Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal 1 da Antena Web. Mais uma edição, estamos de volta depois de alguns sobressaltos, mas que ainda assim não pararam o Nostalgia, Som e Magia. Um programa que durante uma hora lhe vai trazendo músicas de outros tempos. Vamos matando saudades ao som de grandes melodias. Depois da edição passada, do dia 19 de janeiro de 2014, a número 7, vamos hoje dar início à oitava edição, que vai começar com uma sequência musical italiana. Vamos começar com o tema de 1983, Sandro Jacob com Primavera. É uma música muito bonita, então esta que vamos aqui conferir. Massimo Ranieri, mais um nome que fez muito sucesso em Portugal, Rose Rosse, de 1969. É um tema também já bastante antigo, portanto, e que nos deixa as suas saudades. O tema já tem 44 anos desde que foi lançado. 45, depende, isto. Aqui não tenho o ano, já tive aqui o ano, mas aliás, já tive aqui a data completa, mas não. Foi em 69. O Mio Signore foi talvez a música que fez mais sucesso destas três, e é curiosamente a mais antiga, de 1962. A música chama-se O Mio Signore, na voz de Eduardo Vianello, um nome também bastante conhecido aqui em Portugal, nos anos 60, como é lógico, agora não, mas nos anos 60 era um nome bastante conhecido e que, enfim, ficou para a história. Vamos conferir esta sequência musical de três temas falando em italiano e começando com Primavera, música de Sandro Jacob, de 1983, aliás. Vamos à música. Sempre intorno a sé, mischiando insieme il bene e il male che c'è, fiori nascosti tra le rocce, noi non ci arrendiamo mai, e come un seme nella terra noi, con quella forza che fermare non puoi, sotto la neve siamo cresciuti un po' per sopravvivere. Questa vita noi, dove fai soldi ottieni quello che vuoi, io non ho smesso di cercarti mai. Ah! cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Solo non sa vivere più, con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Na companhia do Canal 1. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto. Eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto questo che tu hai fatto per me, per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Thank you. però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani. De regresso à auditória, depois destas três bonitas melodias, eu vou continuar, não na música italiana, mas fora de Portugal. Houve uma outra altura da nossa história, em termos musicais, em que os espanhóis, e a música espanhola, teve também ela muito impacto. Há melodias que ficaram para a história e que nós hoje vamos aqui recordar. Uma delas, que eu acho que é das mais bonitas, chama-se Rosetta, e é cantada pelos Los Paraguaios. A música é dos anos 70. Provi também uma outra voz inconfundível, esta, digo eu, é um nome tão marcante na música espanhola que é quase impossível não conhecer. Sara Montiel vai-nos cantar Balance, Balance. Acabamos com um tema muito bonito também, muito profundo igualmente, de um senhor que até há pouco tempo esteve em Portugal e que ainda canta, não é? Tem até um novo disco. Estou a falar de Patxi Andion, com a música Palabras. O tema realmente é muito triste, é uma melodia muito bonita, também muito profunda, e que teve o seu impacto aqui nos anos 80, 70 e 80. Vamos conferir estas melodias, são as próximas três de edição de hoje do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite. Ah! le he dicho que no, que el hombre que no es valiente, ¿para qué le quiero yo? Oh, balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Con la moda que han sacado de fugarse las artistas, se han decidido mis padres a no perderme de vista. Oh, balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Cosas porque no me habrían salido, ya sabes, cosas de viejos, requemor de no haber sido. Quise hacerte una canción para cantar despacito, como se duerme a los niños. Y ya ves, solo palabras sobre notas me han salido. Que al igual que tú y que yo, ni se importan ni se estorban. se soportan amistosas, más no son una canción. Qué helada que está esta casa. ¿Será que está cerca el río? ¿O es que entramos en invierno y están llegando los fríos? Palavras, esta melodia lindíssima na voz de Patchy Andion. Seguimos agora por fim com música portuguesa, assim será até ao final do nosso programa. Vamos agora recordar a Nini dos meus 15 anos. Quem a canta é o Paulo de Carvalho. Por ouvir também um outro nome que fica para a história, os do Ouro Negro, Jané Rolim Dipo é viva. A música chama-se Sylvie. Deixa muitas saudades esta melodia, aliás, esta e outras, que o dueto depois, sim, eles em tempos foram um trio, mas de uma forma geral, os do Ouro Negro deixaram melodias marcantes, e estas são apenas dois desses exemplos. Por ouvir também da década de 80, as Doce, com o tema Amanhã de Manhã. Eu não digo Amanhã de Manhã, mas digo Esta Manhã, por exemplo, não é? Para o Raras Inéditas, que é um programa também aqui do Canal 1. Portanto, temos aqui muito para conferir. Vamos conferir para já estes três temas. A Nini dos meus 15 anos é o primeiro. Quem o canta é o Paulo de Carvalho. Boa noite. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava. Dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim. E eu olhava. Olhava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar. Lá no baile não havia outro igual. E eu ia para o bar beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Batia o coração mais forte que a canção e eu dançava. Dançava. Sentia uma aflição dizer que sim, que não. E eu dançava. Dançava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Acorda, é sempre assim. Nini dançava só para mim. Então se lembra o seu olhar, é só para recordar. pensava só pra mim. Na companhia do Canal 1. Abraçar e prender-te então no noite sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. Vamos agora seguindo com mais melodias, já quase no final do nosso programa. Tenho para vocês, por exemplo, uma música muito bonita que eu acho que é um ícone da música portuguesa dos anos 80. Estou a falar de Lena D'Água. Eu estou a imaginar quem tinha o seu disco de vinil pegar nesta música e colocá-la no rádio. Aliás, ainda hoje esta música fica para a história. Eu acho que se hoje alguém pegar nessa música e colocá-la na... colocá-la só na música ambiente, por exemplo, eu acho que é uma música tão envolvente que é indescritível. Bom, curiosamente a música é cantada por uma senhora que já disse publicamente que não gosta de música. Claro que isto num contexto no sentido de música a toda hora e coisas assim, mas diziam então que ela chama-se Lena D'Água e a música chama-se Sempre Que o Amor Me Quiser. Já Paco Bandeira canta-nos a sua Quinta Sinfonia, uma música muito bonita. Para ouvir também, porque a nostalgia é algo tão português como, enfim, não sei se é latino ou não, mas que é português, é a nostalgia, a saudade. Então vamos ouvir a Mansarda na voz do José Cid, que é realmente algo, uma música muito bonita, muito profunda, e que vai também preencher esta madrugada aqui no Canal 1. Daqui a pouco as minhas despedidas nesta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Ouvinte, é um prazer enorme estar consigo.

que a concertina dos tangos e valsas mudou para acordeon. E o pardal amigo que pela manhã me costumava acordar ficou no telhado da nossa mansarda, talvez para nos ver voltar. E a mansarda lá estava, e uma sardinheira subiu da janela. Regresso ao auditório depois destas três melodias. São mais duas que vão fechar o nosso programa. Vou deixá-lo com dois nomes da música portuguesa que nos deixaram prematuramente e que não tiveram tempo de deixar tanto arsenal, tanto legado, como aquele que realmente nós queríamos e como aqueles que eles próprios queriam, não é? Mas ainda assim deixaram muitas e belas melodias. Eu vou-vos dar apenas dois exemplos para perceberem de quem é que eu estou a falar. Um deles chamou a canção Pó de Arroz e o outro atreveu-se a chamá-la de Canção do Engate. Estou-me a referir nem mais nem menos que às músicas de Carlos Paião e de António Variações. É com estas duas vozes tão portuguesas e com estas letras e estes nomes tão singulares do nosso cancioneiro que eu, Carlos Bonaparte, me despeço. Aos ouvintes eu desejo a continuação de uma ótima madrugada na companhia do Canal 1, lembrando que já de seguida Jonatas de Moraes, diretamente do Brasil, vai trazer-nos melodias que, bom, fizeram muito sucesso mais em termos internacionais, não apenas aqui em Portugal, eles nem é centrado aqui em Portugal, melodias que fizeram muito sucesso um pouco por todo o mundo nas décadas, sobretudo de 60, 70 e 80. Sobretudo, não exclusivamente. Eu despeço-me por aqui, ouvinte. Fique bem, tenha então uma boa noite. Vamos à música com Pó de Arroz na voz de António, aliás, na voz de Carlos Paião. Depois, a canção do Engate na voz de António Variações. Boa noite e até ao próximo domingo. Só uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas. Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pó de arroz. Pó de arroz, do teu arrozal, esse pó que é fatal, é Satã que me encanta como um pó de arroz. deixa só para mim. Pós de perlim, pim-pim, és um arroz doce assim. Pode ser um canto de sereia, sereia a tua teia. Yeah.